guardando aqui a autorização, ok? O Rio 9645, está autorizado em Recife, 310, via 0258. Decola pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Controle 120.8, adiciona 5063. Fazendo prossiga. Outra posição e aguarde até o Oscar Zulu. Bota Oscar Zulu, vai pra Serra Delta Lima Oscar, pra fazenda? É só sobrevoo lá na região? Quente. Mantenha as condições do Scan 6. Do 98. 1809, Vitória da Conquista, 180, decola pista no zero, curva à direita, saída a bordo, eleva após o Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta, após direto. Controle 120.8, aciona 5060, 398, mas... Ponto pronto, puxa. Nova Salvador, Santo 3153, na 9, puxa acionamento. Autorizado, puxa para acionar, é para o ataque 3153. Chamará para o ataque 3153. Autorizado a alinhar em decolar pistão no 0, vento 070 graus, 032. Então, Oscar Zulu, aciona 0110, fora do solo, 123, controle no 20.8. Até Oscar Zulu, desconsidere e mantenha a frequência da torre. E reporte para cruzamento do campo na vertical do Shopping Litoral Norte. Na vertical do Litoral Norte, importará a chamada toda, papá, mais 7, Samuel. Siga. Autoriza a próxima terminal 3, já tinha o ONU 6507, cara. Concentrou ideal pro destino? É, próxima cidade baixa, é pro 300. Tudo bom? Danço Fuzulu, apesar de cruzamento da ONU 0, fora de Itapuã, chamou o controle. Aí, controle de Itapuã e chamará o controle de Itapuã, o Tacho Fuzulu. Kiko Delta, bom dia, Manati, 1.000 pés, autorizado, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 120.8, aciona 0125, como é que tá? Papatango, hotel Oscar Zulu. Papatango, hotel Oscar Zulu, prossiga. através do farol de Itapuã, direção de sobrevoo em Boipeba. Confirma a atitude que irá manter? Tem a litoral, senhor. Gente, mantenha-se em condições de escudo do controle. A sua escuta permanece, senhor, sobrevoo. Pilas 645, decoda 25, controle 1208. 608, bom dia. Controle, bom dia, o Rio 9645, transfere. 9645, bom dia, contato radar, saída PUCA, submantenha 390. PUCA 390. Autorizado em portaria para o táxi 9909. Fala Salvador, TAN 3153, 170 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 50 de autonomia para o táxi. Autorizado táxi, Índia, Ponte Perdão no 08895, Negão no 06, 3153. Autorizado via Índia para 10, lá com a torre, 11895, 1016 ajuste, 3153. Terminado sobre a posição Conde, chama Aracaju na frequência 120 decimal 3. Bom dia. Informa que está evitando o desvio à esquerda de 20 graus. Enche o presente. A mãe quer cuidar do filho? Você não é para estar para táxi, não é que é com Delta. Autoriza Aracaju para o Rio 9645. Aceleração Rio 9645. Mandando. Zero. 3153, autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento 070 graus 039. Alinhada, decolar da 10, autorizado, estou 3153. Muito bom dia, Azul 4234, informação na zona, autorização Recife. Azul 4234, Recife 370, autorizado. Via Perviz 58, decola pistão no 0, curva esquerda, sai da PUCA, direção Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5066, Azul 4234. Obrigado, 370 para Recife, decolada 10, PUCA, Aracaju, Perviz 58. Controle 1, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 Vapatango, Hotel Oscar Zulu, qual foi o destino? Sente 400 pés. Sente 500 pés, o Hotel Oscar Zulu. Então, 31, escuta 3, reclamando 31, controle 1, 10, 0, 2, 8. 128 com controle, está 31, 53, boa. Ao 320, tem um problema. Autorizado táxi, Índia, ponte para dono 0, torre 1895, em 990, no meio, total 9919. Na Índia, ponto de espera, chamando 1895. 360, nada Elta, 3153. Hotel Oscar Zulu? A localidade é quantas milhas de Salvador? Gente, o Hotel Oscar Zulu após a localidade retorna a Salvador? Costa Livre, Hotel Oscar Zulu. Rio 9645, chama Recife 2545, alternado 12685 com voo. 2345, 2685. Inicialmente está autorizado o Mike Juliette Romeo, aguardando novas instruções de controle. Total 9918. Espera, tá? Espera, tá aí. Aqui bateu, mano. Total 9911. Pronto, não espera. Total 9911, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, verso 030 graus, 03 horas. Tá ali, vai alinhar e decolar, 9911. Chanel 6225, identifica a chegada a bomba, desça para 4000, ajuste 1016. Estava autorizando o táxi em direção no 7 Apatiliano, pronto. Ele respondeu na escuta da torre. Confirme o destino. Estou mantendo o sobrevoo aqui no parque de exposições. O Mais Leste Romeu, mantém a linha do litoral. Vai manter a linha do litoral, Romeu. Assim que autorizada, a senhora autoriza o retorno? Retorno a Salvador? Para regresso, senhora. Para regresso, senhora da Bata. Gente, o Mais Leste Romeu, mantendo a proa do farol de Itapuã, torre 118.95. Proa do farol de Itapuã, 11895, grato. Recife 1253-2531-3325. Tá no parque de exposições, já é autorizado o regresso à Guarda-Bata. Mas direto Romeu, está autorizado o cruzamento da final da 10, repete para ingressar na final da 17. Autorizado o cruzamento da final da 10, reportará ingresso na 17. Está autorizado diretamente a Guarda-Bata. Confira a proa? Estamos numa subida, ok? 0 graus, 049, parte no solo controlado, Mike Juliette Romeu, voando direto Bata. Autorizado, voando direto Bata, reportará no solo controlado, está no visual com Serra 76 na 17. Autorizado, inspeccionar, contato, parceiro 9809. Mike Eco Delta, fique atento a um tráfego para pouso na Bata. Não vai ter a função da colagem, está autorizado o vento 040 graus 039. Mike Juliette Romeu, no solo 39, frequência limpa. Mike Eco Delta, decoda 40, controle 10 do final 8. Mike Eco Delta, decoda 40, controle 10 do final 8. Controle 10 do final 8, Delta. Controle Salvador, bom dia, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, destino Manati? Afirma. Direto Manati, reporta 20 milhas, o Mike Eco Delta, ou no meu peito? Direto Manati, reportará 20 milhas, matará um no meu peito, Delta. Salvador. Bom dia, Gol 1922. Proa 045 para estar formações após o contato. 922, identifica a chegada Mário, desça até o 50. Ô Mário, confirma o nível? 50. Ok, Mário vai descer pro 050. A bordo, 5 de autonomia, até no Salvador. Eu vi novamente? 63. Acelerado 9809, taxi a Índia, ponte pelo dano 02289, legal no 096. Ok, atualizado Índia, até o ponto de espera, podia mostrar a frequência, doutor? 1895, confirmando. 1895, obrigado. O 922 tem condições de baitar para presente? É mais uma 3 milhas sem condições, tá? Sim, tá bom, tá pronunciado.